Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. Is the year that they are now planning for sex on the streets in every major city from coast to coast. And get ready for a shock, the music that they're planning to use to crumble the morals of America is this rotten, filthy, dirty, lewd, lascivious junk called rock and roll. It isn't just the lyrics, it's the beat. I preach into my conversion story, which you can get, how this beat gets them. 400 teenage girls in Detroit interviewed as to why they had illegitimate babies. They said, not just the words, the beat. The fertility rates of the jungles are the same beats incorporated in this modern rock to stir them up. São os primeiros sons da Floresta Encantada desta semana. Sejam muito bem-vindos. Tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E começamos a Floresta Encantada precisamente com uma escolha tua. O programa arrancou com o quê? Primeiro um discurso de Dr. Jake Van Eyck, An Important Message, em que ele fala dos malefícios do rock and roll, em que diz que não são só os líricos, mas também é o beat da música, e logo a seguir o Bob Seger com os The Last Heard, o lado B de um single de 1967, Heavy Music Part 2, Bob Seger aqui num registro mais soul, garage, antes de encerrar uma carreira mais azeiteira ao longo da sua carreira. carreira enorme. Nos anos 80 e finais de 60. Mas são poucos os artistas que conseguiram sobreviver aos anos 80. Vamos avançar para 1971. Vamos até ao sétimo disco dos Moody Blues, o registro Every Good Boy Deserves Favor, e vamos escutar a faixa After You Came. São os Moody Blues em 1971. Thank you. pleasant life. Near the best stars alive. Floresta Encantada, primeira em 1971, no registro Every Boy Needs, aliás, Every Good Boy Deserves Favor, é o álbum de 1971 dos Moody Blues, e escutámos a faixa After You Came. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que acabou de passar? Podemos falar da British Invasion a chegar ao Brasil, um tema dos Rolling Stones, o tema que aparece no álbum de 1967, There's a Satanic Majesty's Request, que o tema é interpretado por Mac Rebell, o brasileiro que lançou este single em 1968 e ao lado A. E eu vou passar para um lado B, neste caso estou a falar dos Emerson, Lake & Palmer, que em 1972 editaram, aliás, em 1973 editaram o quarto disco da carreira, o álbum Brain Salad Surgery. Um dos temas que saiu como single foi a faixa de Jerusalem. Eu vou para a segunda, aliás, para o lado B desse single, When the Apple Blossoms Bloom in the Windmills of Your Mind, I'll Be Your Valentine. É um instrumental aqui com os sintetizadores bem marcados por parte dos Emerson, Lake & Palmer. Floresta Encantada, primeiro estivemos em 1973 com o lado B do single Jerusalem, uma faixa que surge nesse mítico disco dos Emerson, Lake & Palmer, Brain Salad Surgery, o quarto álbum do trio. Escutámos o lado B, When the Apple Blossoms Bloom in the Windmills of Your Mind, I'll Be Your Valentine. Entretanto, estivemos com um momento um pouco mais exótico, diria, por parte da Ana Farinha. O que é que escolheste para passar a seguir aos Emerson, Lake & Palmer, que por acaso encaixou perfeitamente? Ok, Quem diria que eu ia colar a Nora Dean com Emerson, Lake and Palmer? É super improvável, mas de facto ficou muito bem. Nora Dean em 1970, uma cantora reggae, mas um reggae um pouco mais sublime, e aqui em modo associação livre de palavras, com imensos sons da selva, diria. E é um single de 1970, mas que também aparece numa coletânea que tenho aqui na mão, lançada pela University of Vice Records, a Voodoo Party. Agora, vou para o Reino Unido com os Wildflowers, um grupo que teve uma curta existência entre 1964 e 1969, mas que nunca editou qualquer registro, nem singles, nem discos. Este grupo tem a curiosidade de marcar o arranque da cena de Canterbury, no Reino Unido, e que deu origem a bandas como os Soft Machine ou os Camel. Neste caso, por exemplo, os Wildflowers tinham nas suas fileiras Robert Wyatt, que tocava bateria e cantava, também Kevin Ayers. Vamos ficar com um tema que depois surgiu mais tarde numa das muitas coletâneas dedicadas aos Wildflowers. Vamos ficar com a faixa Impotence, os Wildflowers agora na Floresta Encantada. We used to sing, sha la la la la la la. just like that. Sha la la la la la la la la la di da, la di da. The other day, my, you have grown. Cast my memory back there a lot. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. Remember when we used to sing sha la la la la la la la la la la sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com os Wild Flowers, Wild com E no fim. Escutámos a faixa Impotence, para um grupo que nunca editou singles ou álbuns. É uma faixa que surge numa das muitas coletâneas dedicadas à cena de Canterbury, em Inglaterra, uma cena que deu origem não só aos Soft Machine, mas também aos Caravan, aos Gong também, e a outras bandas. Depois de Wild Flowers, estivemos com uma música escolhida plana Farinha. Ana, um nome muito, muito, muito conhecido pelos nossos ouvintes. Van the Man, que é assim que ele é conhecido. Van Morrison também fez parte dos Dem, a banda irlandesa, que deu o tema Glória ao Mundo, e a Patti Smith também. Ouvimos o Brown Eyed Girl, que é o primeiro tema do primeiro álbum solo de Van Morrison, de 1967, o tema pop, um tema pop super rico e dançante, do álbum Blowing In Your Mind. E agora, e como há pouco estava a falar da cena de Canterbury, decidi escolher os Soft Machine para o próximo momento na Floresta Encantada. Há uma música que surge no terceiro disco dos Soft Machine, no Third, de 1970, que a banda apresentou ao vivo na BBC em 1969, a faixa Moon in June, e é essa música que vamos ouvir na sua versão ao vivo na Rádio Britânica, numa das sessões de John Peel, os Soft Machine com The Moon in June. All the time. almost as long and as loud as a jazz group or an orchestra on Radio 3. There are dance halls and theatres with acoustics worse than here, not forgetting the extra facilities such as the tea machine just along the corridor. So to all our mates like Kevin Caravan and the old Pink Floyd, allow me to recommend Top Gear despite its extraordinary name. Yes, playing now is lovely here in the BBC, we're free to play almost as long and as loud as the foreign language classes and that John Cage interview and the jazz groups and the orchestras on Radio 3. Pop stars drink each other's wine, plow each other's earth, hoping for companionship and then perhaps rebirth. Plant seeds in fresher plots of earth, bound up in concerts and dreams, and fears of worse things to come. They never do, things stay the same. Music making still performs the normal functions, background noise for people eating and talking and drinking and smoking, that's alright by us. Don't think that we're coming. short sighting. The memory, smile was so inviting. The memory, then he touched my cheek. The memory, with his fingertips. Softly, softly with me. Primeiro na Floresta Encantada, 13 minutos de Soft Machine, a faixa original que surge no Third é um pouco mais longa, chega aos 19 minutos, mas eu não quis também abusar do tempo e acabei por trazer esta versão ao vivo que surge, que foi gravada na rádio britânica BBC. Escutámos então The Moon in June, os Soft Machine, em 1969. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. Ana, foram as Shangri-Las. Foram as Shangri-Las em 1965, que é um ano que nós não costumamos passar aqui muito, mas as Shangri-Las antecipam-se em alguns processos, e é um grupo formado em 1963 em Nova Iorque, que não durou muito tempo, até 1968. Alguns membros depois prosseguiram uma carreira a solo, e ouvimos o tema Remember Walking in the Sand, como disse, de 1965, do álbum Leader of the Pack. Entretanto, estamos quase a chegar ao fim do programa desta semana da Floresta Encantada. Ainda há tempo para mais uma escolha da Ana Farinha. Ana, vamos fechar com o quê? Vamos fechar com um clássico. Estamos sempre aqui a divagar de um lado para o outro. Vamos fechar com o Velvet Underground, com o tema I Found a Reason, do álbum Loaded de 70. 1970, que tem aqui surge a duas vozes, tanto a voz do Lou Reed como a voz do Doug Yell, que depois ainda acabaria por tomar conta da banda nesse disco proibido que é o Squeeze. Este é considerado o último álbum dos Velvet Underground, o Loaded, então, de 1970. Ana, muito obrigado. Fica até para a semana. Até para a semana, Tiago. Hand in hand with myself.